joia lá embaixo, olha lá, vê assim, cara. Polícia, a morte, polícia, socorro. Subiu o morro, escalando na avenida. Polícia, a morte, polícia, socorro. Pega bandido, né, que pode atacante. Polícia, a morte, polícia, socorro. Olha lá embaixo.